A partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Conversa Fraterna. Apresentação, Leone Soares. Boa tarde, querido rádio ouvinte. É mais uma tarde de aprendizado para nós, de alegria e satisfação em estarmos aqui juntamente com vocês, procurando compreender e assim sendo, ao compreender, desfrutar melhor da vida, sendo mais feliz, sendo mais participativo, mais humano, e assim cumprirmos com o nosso objetivo de estarmos aqui passando por esta experiência reencarnatória. Uma experiência que tem uma data para começar e tem também, pelos planos divinos, uma data para findar, né? Essa existência aqui no plano material, o que nós chamamos de morte. E é sobre esse tema que hoje nós iremos conversar, para que a gente possa melhor se familiarizar com ela, ter uma relação mais amistosa, mais amiga. E o tema, então, que nós escolhemos foi Desmistificando a Morte. E convidamos para tal o companheiro Milton Ramos, uma pessoa amiga e estudiosa da doutrina. Com certeza ele trará muito aqui para o nosso, uma melhor compreensão nossa, e para que a gente conviva com isso que há de tão certo nas nossas vidas, com harmonia, com serenidade, não seja para nós um motivo de angústia, de sofrimento. O nosso boa tarde, então, ao Milton, boa tarde ao Márcio Eduardo, que está aqui na técnica, boa tarde a Claudinha, que está lá em Campinas, em São Paulo, nos dando o suporte técnico necessário também. E como nós fazemos, iniciaremos a nossa reunião de hoje, nosso programa de hoje, fazendo uma leitura que servirá para nós como uma harmonização. E a leitura é Bem e Mal Viver. Por que campeiam as disputas existenciais? Não descreia do amor nem da solidariedade. Por que você foi vítima da astúcia de alguns? Não seja amargo nem pessimista para com todos. Por que demore de chegar a colheita dos resultados dos seus labores, não deixe de semear a esperança e o bem em todo lugar. Porque a vitória aparente da desonestidade corrói alguns, não desanime no dever moral. Porque muitos caminhem abraçados à insensatez, não se recuse ao exercício da ordem. Porque muitos se digam em crise diante de um mundo que afirmam estar em desagregação, não ofereça forças à balbúrdia e à agressividade. O bem não receia o mal, que é transitório. O otimismo não se abate ante a agressão do desânimo, que é passageiro. A luz não sucumbe ante a treva, que logo se dilui. De forma alguma, vitalize o lado negativo das coisas, das questões, das pessoas, da vida. Você pode modificar suas paisagens morais e as do próximo, abraçado à certeza da mensagem do Cristo em triunfo, hoje lhe abrasando a vida. Essa mensagem é de Marco Prisco, psicografia de Divaldo, é do livro Sementes de Vida Eterna. É um extrato e ela foi retirada do site liçõesdevida.org.br. Uma mensagem belíssima que nos estimula sempre a estarmos vigilantes em relação aos nossos bons propósitos, não deixando que nos contaminemos pelas ideias destruidoras, pelo comportamento impróprio dos outros, mesmo que sejam multidões a trilhar os caminhos do desacerto, mas nós, diante da lucidez, temos que nos manter firmes e coerentes com os nossos valores, que devem estar fundamentados sempre no bem e no amor. Como nós fazemos todas as quartas-feiras, em todos os programas, nós convidamos sempre aos queridos ouvintes para que vocês também participem com as suas perguntas, os seus questionamentos, porque isso enriquece muito e nos ajuda no desenvolvimento do tema, abordando esse mesmo tema de uma forma que seja mais produtiva para quem está participando do outro lado do programa. Bem, como nós anunciamos, o convidado de hoje é o Milton Ramos, e nós passamos a palavra ao Milton para que ele faça suas considerações iniciais. Obrigado, Leone. Boa tarde, amigos. É com muita satisfação que aqui eu me encontro nesse momento, nessa emissora, né? Com o propósito também de contribuir para o esclarecimento de todos nós, em especial sobre esse tema que o Leone acabou de falar, que é a questão da desmistificação da morte, que é um assunto, né, que de certa forma as pessoas fogem do assunto morte, e apesar de nós entendermos que é uma coisa, que é uma questão natural, é próprio da vida, se nós nascemos, todos nós vamos morrer, mas de certa forma nós nos comportamos como se isto nunca fosse acontecer. Eu achei profundamente apropriado a ideia do Leones de trazer este tema para nós conversarmos na tarde de hoje. Obrigado, Milton. É um tema, Milton, que a grande maioria das pessoas ainda não tem, digamos assim, um trato natural com ele, apesar de, como você falou, ser algo tão certo, não é, tão próprio na nossa vida, não é? E que não é uma coisa ruim, depende de como nós observemos esse fenômeno, a morte em si, conforme nós teremos oportunidade de ver, de ouvir, ela não é uma coisa ruim, ao contrário, é uma coisa boa. O nosso grande problema, Milton, nós acreditamos que esse entendimento, ele é um entendimento como algo, a morte como algo desagradável e desastroso. Eu acho que ele vem muito de alguns aspectos. O aspecto cultural, né? O aspecto da nossa pouca fé nos ensinamentos de Jesus. E isso tudo uma decorrência de uma falta de um conhecimento mais profundo acerca da vida em si. Porque, na verdade, para falar da morte, a gente tem que falar em vida, não é? Falar da vida, para poder compreender o fenômeno da morte. É, você tem razão na sua abordagem, sabe, Leones? Antes de vir para cá, eu tomei a liberdade de verificar alguma literatura e eu encontrei uma mensagem num livro chamado Construção Interior, da editora Mundo Maior. E neste livro tem uma mensagem que foi uma psicografia lá no Centro Espírita Cavaleiros da Luz, lá em Salvador. Por eu ter achado essa mensagem tão interessante, principalmente porque faz alusão a isto que o Leones acabou de falar, eu trouxe e vou me atrever a ler essa mensagem, até mesmo para nós nos situarmos, nós ficarmos devidamente harmonizados, né, e antenados com a temática. Diz o seguinte, olha, morte de ente querido, a dor de ambos. Veja o que diz a mensagem. Uma das maiores dores que podem atingir a um coração na Terra é a separação de pessoas que se amam. É humano sofrer com a morte física de alguém. É necessário, no entanto, que não se faça do fim natural a que chega a vida física um palco de revolta contra Deus. A vida física tem seu início, meio e fim. Término esse que todos sabem que um dia chegará. Por que então não se preparar? Não a esperando para qualquer momento, mas se conscientizando de que nada na vida lhes pertence, posto que são depositários e não proprietários. Apegam-se às pessoas, tornando-se delas donas, razão pela qual chega a revolta da separação. Como alguém que é meu me pode ser tirado sem o meu consentimento? A saudade fará com que suas lágrimas caiam para sempre, diminuindo com o tempo, mas estarão sempre em sua face. Mas creia, o dia do reencontro chegará. Aguarde com confiança e sem qualquer precipitação. Não chantageie a vida se entregando à autodestruição. Isto só o levará a se afastar mais e mais das vibrações de refazimento e reequilíbrio. Não retenha quem se foi além do necessário, para que tenha boas recordações. Desfaça-se dos excessos de correntes que podem aprisionar o seu amor ao seu lado. A vida dele prosseguirá em outras paragens, não mais na que você se encontra. Não chame para ajudá-lo diante da sua dificuldade de vida, elas são suas. Deus não é cruel. Jamais o faria reencontrar ou encontrar um amor para depois o lançar fora de sua vida eternamente. Seu sofrimento não é o maior do mundo, portanto não agrida a quem quer que seja com a justificativa de que o seu coração está de luto. Alguém partiu. Não faça com que os outros partam também, afastando-se de sua companhia. Ore pedindo pela paz do que se foi, lembrando-se que ele também sofre a saudade da separação. Mas, em suas preces, nunca se esqueça de dizer: vá adiante, amor, aqui ficaremos bem, e quando Deus assim quiser, nós nos veremos. Esta é a mensagem, né? Belíssima, instrutiva, né? E bastante elucidativa, não é isso, Leones? Isso. Milton, entre nós sabemos da diversidade cultural e nós entendemos que a vida aqui no Ocidente, por ser mais uma vida mais materializada, o fenômeno da morte ele é tido como algo mais catastrófico, não é? Muito mais doloroso e tal. Enquanto isso, nós sabemos da existência de culturas em que as pessoas até comemoram a morte de uma forma festiva, não é? Com danças, E vendo nesse momento, não um momento de tanta dor, mas um momento até de alegria, no sentido de que o seu ente querido está saindo, está partindo para uma outra realidade, provavelmente mais feliz do que essa nossa aqui. Como a gente poderia compreender melhor essas dicotomias, essas diferenças de comportamento, de atitude ante esse fato que é líquido e certo na vida de todos nós? Leone, eu imagino que seja por causa do olhar que todos nós temos. Quando eu digo por causa do olhar, eu digo pelo seguinte: a realidade é sempre a mesma. Num caso específico do que nós estamos discutindo, é a morte. A morte tanto pode ser do lado oriente do mundo, como pode ser do lado ocidental do mundo. O que vai mudar aí é a ótica, a visão que as pessoas que habitam qualquer um desses lados têm a respeito da morte. Mas o fato é o mesmo. E aí onde é que eu acho interessante, né? Porque, veja, nós que estamos do lado ocidental, nós vivemos no mundo físico, como também quem está do lado oriental. Vivemos no mundo físico. E por vivermos no mundo físico, nós nos comportamos também desta forma, muito material, porque aqui é o mundo material. E aí, em contradição com a turma que está no lado oriente, nós esquecemos uma coisa que é de fundamental importância e que teve um jesuíta filósofo extraordinário chamado Teilhard de Chardin, que fez uma observação muito apropriada a esse respeito, quando ele disse textualmente que nós não somos um ser humano vivendo uma realidade espiritual. Nós somos um ser espiritual vivendo uma vivência humana, tendo uma vivência material. Então, creio que aí é onde está a grande diferença. Porque aqui nós aí não acordamos para essa realidade de que nós somos espíritos. E por nós sermos espíritos, nós somos espiritual, vivendo no mundo físico, no mundo material. Por nós esquecermos disso, nós quase que nos confundimos com esse mundo material. E aí a ideia da morte se encaixa nesse olhar nosso. Neste caso, como nós vivemos no mundo físico, no mundo da matéria, no mundo das coisas, nós temos muito apego àquilo que é nosso. Então é difícil para nós perdermos um objeto, perdermos alguma coisa nossa. Porque, de certa forma, nós fizemos um esforço para obtermos, e quando nós perdermos nessa visão material, para nós é profundamente doloroso. E aí vem a questão: nós também passamos a entender que o outro ser humano, que é um ser espiritual, nós entendemos também como se ele fosse um ser material. E aí nos ligamos de uma forma meio complicada, porque no momento em que acontece um fato natural, que é a morte, e este ser se vai para um outro plano vibratório, nós sentimos isso como perda e não como evolução. E aí entramos em parafuso. E aí, ao invés de nós nos comportarmos de uma forma mais digna, fazendo as nossas preces para esse ser espiritual que passou para o outro lado da vida, que é onde está a nossa verdadeira vida, nós entramos em choques, nós entramos em muitas lamúrias e muitas das vezes nós até atrapalhamos um pouco a passagem desse nosso ser que amamos tanto de retorno para a pátria espiritual. Então eu creio que tem tudo a ver com a visão que nós temos de mundo. A nossa visão aqui ainda é muito materializada. A visão do oriental é uma visão diferente. É uma visão que eles consideram que o ser que está aqui neste planeta, nessa terra, ele está vivendo, tendo uma vivência material, mas ele é espiritual. Então, da mesma forma como ele foi recebido ao chegar a este mundo material, com muita boa vontade, com festas até, com muita alegria, da mesma forma como ele se vai, há um sentimento de gratidão pela importância que o indivíduo foi nas nossas próprias vidas. E aí há uma alegria pela satisfação de termos convivido com esta pessoa tão especial para nós. E aí eles fazem festas, fazem uma série de alusões, né, comemorando justamente a ida dessa pessoa que está retornando à verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Você está nos ensejando uma reflexão sobre a compreensão espírita acerca da vida. Porque essa compreensão espírita acerca da vida, ela nos dá uma serenidade muito grande em relação ao amanhã. Então, nós sabemos que nós fomos criados por Deus, tivemos um início lá, né? Fomos criados, como nos diz Kardec, simples e ignorantes, e Deus colocou nas nossas vidas um ponto a ser atingido, um determinismo, que é a gente chegar à perfeição, não é? A perfeição relativa, né? É, perfeito. E chegarmos à plenitude, à felicidade. Uhum. Pois bem, e essa caminhada nós sabemos que ela acontece inexoravelmente. Sem dúvida. Alternando momentos aqui nessa dimensão e momentos numa outra dimensão, a depender da nossa, dos nossos merecimentos, né? Então esse vai e vem das reencarnações é uma coisa natural e necessária, né? E benéfica. Eu me lembro de uma certa ocasião, aliás, no livro, sobre o Divaldo, Viagens e Entrevistas, é um livro antigo, até, se não me falho, da Sueli Caldas Schubert. E ela fala, se refere a uma conferência feita pelo Divaldo em Portugal, e nessa conferência do Divaldo se comunicou um espírito, não é? Uma entidade, cuja última encarnação tinha sido lá em Lisboa mesmo. E essa entidade, ela dizia assim, ela disse, olha, o espírito entra e sai da carne, sem sair da vida. Quer dizer, que nós estamos sempre vivendo, né? Sempre na vida. Tem uma outra frase também muito interessante do Chico, que ele diz assim, o Chico com a sua sabedoria, né? Ele diz assim, da morte nós podemos fugir tantas vezes quanto nos seja possível, mas da vida ninguém foge, né? Da vida nós não podemos fugir. Então, se a gente compreende e vivencia essa realidade, eu acho que a gente passa a encarar não só esse momento dessa passagem com tranquilidade, com serenidade, como passamos a aceitar com muito mais naturalidade, tanto quanto ela, quando ela chega no momento do outro próximo querido que está junto a nós, desfrutando dessa experiência reencarnatória, né? No desencarne, na morte dos nossos entes queridos, quanto no momento mesmo da nossa própria morte. Então, eu acho que a vivência dessa realidade, não basta você ter um conhecimento intelectual desse fato, é necessário que a gente vivencie isso na sua essência, né? Que não fique só no nível do intelecto, mas que isso desça mesmo ao nosso coração. Então, isso nos auxilia muito, né? Nesses momentos. Com certeza, viu, Leone? Isso é uma verdade nua e crua, ou seja, nós tirarmos o entendimento, né, que seja cerebral, né, para nós colocarmos a nível do sentimento, né, do sentimento, porque aí é onde está o crescimento, né, quando nós aliamos uma coisa à outra. Mas veja, viu, Leone, eu também queria colocar uma outra observação, que é o seguinte, Eu estava há uns meses atrás lendo um livro também, que eu acho um livro extraordinário, de um autor espírita chamado José Herculano Pires, sabe? O livro dele intitula-se Educação para a Morte. Na introdução do livro do Herculano Pires, ele faz umas observações, na minha ótica, bem racional, bem lógica, sabe? Do porquê nós devemos ter um olhar diferente para a morte. Aí ele nos diz, veja que coisa interessante, na introdução ele nos diz: vou me deitar para dormir, mas posso morrer durante o sono. Estou bem, não tenho nenhum motivo especial para pensar na morte e nem tampouco para desejá-la. Mas a morte não é uma opção, nem uma possibilidade. A morte é uma certeza. Parece incrível, né? Que nós sabemos disso, mas nós não nos comportamos, né, em cima dessa realidade. Porque todos nós sabemos que o ser humano, os seres de uma forma geral, eles nascem, crescem, né, como já dizia a literatura, nascem, crescem, né, reproduzem-se e morrem, né? Então, este é o ciclo natural do ser humano. Este é o ciclo natural da vida. De certa forma, nós observamos também que este fenômeno da morte, ele começa desde o nascimento, Vladimir. Repare que coisa interessante. Nós começamos a morrer no momento em que nós nascemos. Por que eu estou dizendo isso? Pelo seguinte, quando nós nascemos, é como se a providência divina, no caso o Pai, tivesse nos dado, vamos dizer assim, um quanto de energia vital, energia da vida, para que nós vivêssemos isso durante um longo tempo. Vamos supor, 90 anos, 80 anos. Então, é como se nós nascêssemos justamente com esse quanto de energia para nós fazermos a nossa caminhada aqui neste plano físico. E acontece que nós poderemos até, e o ideal seria que nós pudéssemos gastar toda essa energia ao longo do tempo e nós pudéssemos falecer ou desencarnar de uma forma bem suave, como se fosse o apagar de uma vela, né? Ou seja, passamos toda a nossa infância, adolescência, maturidade, ficamos adultos, velhinhos, e aí quando chegou o momento de desencarnar ou morrer, nós apagássemos como foi a vela de uma chama, a chama de uma vela, simplesmente porque acabou-se, exauriu-se o combustível que nos mantínhamos vivos, né? Que eu, como falei, esse fluido vital ou esse quanto de energia. Só que acontece o seguinte, é que nesta nossa caminhada, nós podemos malbaratar ou fazer um mau uso dessa energia da qual nós nascemos com ela. E quando nós fazemos mau uso dela, nós podemos estar abreviando o nosso desencarne e a nossa morte com os nossos comportamentos, de certa forma, agressivos à nossa própria saúde. Nós podemos muito bem fazer abreviar isso, né? Esse momento. Esse, né, momento. São os suicídios involuntários. E o que geralmente é o mais comum, né? É o mais comum, porque nós temos uma vida toda pela frente, tá certo? Mas acontece que quase que não nos ligamos, né? Para que tenhamos o cuidado necessário com a nossa saúde, para que nós possamos morrer bem velhinhos. Claro que nessa análise que nós estamos fazendo, nós não estamos levando em consideração as chamadas mortes traumáticas, mortes súbitas, que é passível de acontecer, né? Aí é uma outra história, né? Mas veja, o que eu quero dizer é o seguinte: como nós temos essa quantidade X de energia vital, com a nossa caminhada, nós sabemos muito bem que as nossas células, elas vão pouco a pouco se acabando. Acabam-se as células, né? E como consequência de nós termos ainda energia para isso, nós colocamos novas células no lugar. Mas no momento em que nós colocamos novas células em substituição às anteriores, essa quantidade de energia também diminui. Ou seja, é inevitável o envelhecimento. Não tem como. É inevitável o envelhecimento. E até necessário, não é, Milton? E é até necessário. Porque a morte, nós vamos depois nos aprofundar um pouco mais no tema, do ponto de vista da, de todo esse mecanismo reencarnatório e tal. Mas a morte, ela tem aspectos que são, né, num entendimento mais profundo, ela só tem vantagens, não tem desvantagens. Porque ela nos propicia, através da reencarnação, uma renovação. Né? Você já pensou que você ter uma vida ilimitada aqui, você está sempre com as mesmas pessoas, como você aprenderia, como você resgataria os seus... Como você faria a reparação dos equívocos do passado? Né? É um aspecto importante. A própria convivência, se há uma renovação, isso enseja um aprendizado muito grande para nós. A gente passa a conviver com outras pessoas. A possibilidade de aprendizado, de uma compreensão mais ampla acerca da vida, desse entendimento do que seja a nossa família. A morte nos facilita muito esse entendimento do ponto de vista do espírito. Aquela passagem de Jesus em que ele diz: quem é minha mãe, quem são os meus irmãos? São todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Então, no momento, pelo nosso grau de evolução, a nossa família está muito resumida ainda aos laços da consanguinidade, né? Quando, na verdade, a gente deve ampliar isso, conforme já fazem aqueles que já compreendem mais a vida, o amor universal. Né? São aspectos positivos. Né? E ela nos enseja também a possibilidade do treino ao desapego às coisas, né? Aos bens materiais, que é uma coisa que nós teremos que exercitar, compreender que tudo que é colocado nas nossas mãos tem um propósito de edificador, não é? Nós somos, na verdade, depositários, não é? De tudo que é colocado nas nossas mãos, tanto as riquezas do ponto de vista material, quanto do ponto de vista também espiritual, né? A inteligência, a nossa cultura, né? Tudo isso faz parte de recursos que devem ser usados por nós num benefício comum, né? Num benefício de todos. Né? E eu acho que essa inda e vinda, um outro aspecto que eu acho também muito interessante é a possibilidade de você ter convivências com outras realidades culturais, né? Uma multiplicidade de realidades. Então, hoje você está aqui, reencarna aqui, depois reencarna no outro país, você vai aprendendo com cada cultura os seus valores mais nobres, né? Aqui, por exemplo, a gente tem esse aspecto do acolhimento, né? A gente não tem tanto... o que nós chamamos de xenofobia, né? Nós acolhemos a todos com muito de braços abertos. Já outras culturas são mais afeitas ao rigor da disciplina, né? Outros, por exemplo, a cultura americana, eles valorizam muito lá a democracia, né? Então, na Suíça, o cumprimento dos horários, a disciplina, né? O respeito ao outro, né? A valorização do outro. Então, com a morte, isso nos possibilita esse aprendizado com a reencarnação, e a morte é um instrumento importante nesse processo, né? Você tem razão na abordagem que você faz, porque a morte é como se fosse o limiar, né? O culminar de toda uma experiência que foi vivida durante um certo período. Né? É importante, porque entre uma morte e outra, né? Porque nós vamos ter várias mortes, entre uma morte e outra, tem toda esta preparação para a vida que nós estamos atualmente vivenciando. Como você muito bem falou, nós estamos aqui neste planeta, gracioso planeta chamado Terra, neste laboratório de vivência. É justamente aqui onde aprendemos a conviver uns com os outros, né? E nessa ordem que você abordou a questão do próprio Mestre Jesus, né? Mestre Jesus foi muito feliz na sua abordagem enquanto esteve conosco, onde ele colocou o amai-vos uns aos outros, levando em consideração de que o propósito de nós estarmos aqui neste momento, durante as nossas encarnações, é justamente para nós resolvermos as questões próprias que são nossas, as questões de cunhos interpessoais, aprendermos a conviver uns com os outros, aprendermos que a nossa família, como você bem abordou, ela não está restrita apenas àquele núcleo familiar que nós temos. E você fez a abordagem sobre a passagem de Jesus, né? No momento em que ele está participando de uma reunião numa residência, e chega alguém e informa, manda chamar o mestre, dizendo que lá fora estão os seus irmãos e a sua mãe aguardando por ele, né? E ele aproveita para dar uma lição extraordinária, né? Uma lição extraordinária para todos nós, quando ele diz textualmente: quem é minha mãe, quem são os meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade do meu pai? Levando em consideração que aí a mãe e irmão não são propriamente, numa visão mais espiritualizada, não são propriamente aqueles que fazem parte do nosso ciclo familiar, mas se familiar simplesmente de forma consanguínea, mas aqueles que estão conosco por uma questão de afinidade, né? De afinidade. Neste caso, a gente consegue ampliar, inclusive, esta noção de família, né? Há um outro momento também que é muito importante, do próprio Cristo também ele observa, da questão de quando ele diz que onde é que está o desafio, né? O desafio, qual é o desafio de eu ter de gostar ou de amar aqueles que são os meus familiares? O desafio é eu ampliar este leque. Ou seja, nós estamos num aprendizado extraordinário aqui nesta encarnação, aprendendo a conviver inicialmente no núcleo familiar, para poder aprendermos a amar posteriormente aos que estão mais próximos, à coletividade e daqui a pouco a toda a humanidade, né? Que eu creio que é este o grande objetivo deste trabalho reencarnatório que nós estamos vivenciando aqui. É. E da qual a morte, né? Entre uma morte e outra, por isso que é importante, propicia esta condição. Um outro aspecto também, Milton, é o problema da... Digamos, essa ida e volta, porque é uma coisa interessante, porque você morrer aqui, depois a gente vai ver uma diferença entre morrer e desencarnar, não é? Morrer aqui é você nascer numa outra dimensão, não é? Da mesma forma que quando a gente nasce aqui, nós estamos morrendo para aqueles que os nossos entes queridos, com quem nós tínhamos laços de afinidade, de afetividade, que ficaram no mundo espiritual. Naquele filme O Nosso Lar, ele retrata bem isso, né? Quando aqueles espíritos vão se encarnar aqui na Terra, e eles deixam lá os seus entes queridos, né? O quanto é doloroso para eles. Isso é uma morte, né? Uma morte na outra dimensão, para nascer aqui. Você me fez recordar agora um trecho de um poema belíssimo, sabe? Acho que é chamado Barco, sabe? Acho que é o Barco, em que mostra, né? Em que mostra, de repente, um barquinho saindo de um porto, numa praia, e indo em direção à linha do horizonte. E aqui, neste momento em que o barquinho começa a deslizar em direção ao horizonte, as pessoas estão na beira da praia, de certa forma, né, ainda efervescente pela partida do barco, e dizendo: ele partiu, ele se foi. E aí o barquinho prossegue a sua jornada na praia, dentro do mar. E lá do outro lado, quando ele aponta, existe um grupo de pessoas também, do outro lado, aguardando por eles. Aí quando o barquinho começa a aproximar-se desse grupo que está do outro lado, as pessoas pulam de alegria, dizendo: ele chegou, ele chegou. Uhum. Ou seja, é o nosso, esse poema eu acho belíssimo, porque ele retrata a nossa vivência, a nossa própria vida. Nós, quando chegamos aqui, que nascemos, né, nós fomos muito bem recebidos pelos nossos familiares, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos. O barquinho chegou, aí nós chegamos aqui, foram muito bem recepcionados. Vivemos uma vivência, né? Depois dessa vivência, nós damos adeus aos nossos familiares, aos nossos amigos, e retornamos para a nossa pátria espiritual, que é do outro lado. E aí o barquinho se vai. E ao chegar do outro lado, ao aportar, as pessoas gritam: ele chegou, né? Tem uma outra figura interessante aí. É que na medida em que o barco ele vai sumindo no horizonte, vai se tornando pequenininho, ele vai crescendo para os que estão no outro lado, né? Vai se agigantando. Então é interessante essa figura. Você fez referência ainda, eu acho que era uma coisa que a gente devia estar atento, Milton, é sempre fazer referências aos nossos autores, né? Porque serve até de fonte de consulta, de leitura para os nossos ouvintes. Sem dúvida. Você citou ainda há pouco Herculano Pires. O Herculano Pires tem várias obras e todas elas de uma densidade muito grande, né? O Herculano era muito inteligente, estudioso, era filósofo, né? Jornalista, e deixou para nós um exemplo assim de vivência cristã, espírita, e um legado também em termos de conhecimento, de equilíbrio, de bom senso, né? E tudo isso ficou como marca registrada sua nas suas diversas obras. Isso é valioso a gente lembrar, né? Qualquer obra do Herculano Pires, qualquer livro seu, tem uma densidade muito grande. Olha, nós podemos fazer um pequeno intervalo agora. Nós gostaríamos de registrar a audiência da nossa amiga Gabriela Petter, está sempre conosco, nosso carinho para você, Gabriela, e para a dona Tereza, a sua amiga, que agora por tabela também já é nossa amiga. Nosso carinho para ambos e para todos os seus familiares. De 25 a 27 de abril, Alagoas será palco do maior evento espírita do estado, segundo o Congresso Espírita Alagoano, que terá como tema: Sob a luz do Evangelho, vinde a mim, consegues ir? O evento contará com as presenças dos palestrantes: Haroldo Dutra Dias, Simão Pedro, Alberto Almeida, Wagner Gomes da Paixão, Aline de Carli e Gilvão Barros. Segundo o Congresso Espírita Alagoano, comemorando os 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Inscrições pelo site congressoespiritalagoano.com.br. Informações pelo telefone 82 3022 0325. Leones Soares. Olá, querido ouvinte, estamos de volta com o nosso programa Conversa Fraterna, hoje com o tema Desmistificando a Morte, e como convidado, nosso querido amigo Milton Ramos. E, Milton, nós poderíamos também observar o tema a partir de alguns outros aspectos. Um aspecto interessante é com relação ao conhecimento por parte de alguns do momento da sua morte, não é? Como a história registra, particularmente no meio espírita, não é? Como a gente tem alguns casos, os mais conhecidos, por exemplo, o caso do Chico Xavier, né? Que ele, pelo menos ele disse que ele sabia, né? E que ele prenunciava e pedia até a data que a sua morte acontecesse em uma data específica. Tem a Copa do Mundo, exato. Tem o caso de Eurípides Barçangufo, não é? Que também. E, além disso, logo após a morte, o Eurípides saiu se avisando a alguns amigos, né, das pessoas mais próximas a ele, que ele havia desencarnado. Como a gente poderia abordar isso? Com alguns acontece isso, outros não? Leônidas, o que a literatura nos mostra a esse respeito, e você foi muito feliz na abordagem, porque realmente existem alguns exemplos a esse respeito, mas se nós formos olhar direitinho a característica, o perfil das pessoas que tiveram esta condição, nós vamos chegar à conclusão que essas pessoas eram as pessoas altamente espiritualizadas. Esse é um fato. Nós não temos na nossa história nenhum exemplo de uma pessoa que tenha tido uma condição dessa, tá certo? Mas que não tenha essa visão espiritualizada da vida. Então, o que eu estou falando aqui não quer dizer que seja desenvolvimento intelectual, não. Tá certo? É desenvolvimento a nível de espírito, porque nós podemos ter uma pessoa profundamente humilde, mas com um nível espiritual extraordinário, né? Extraordinário. Aí o que acontece? Essas pessoas, como eles viviam aqui na Terra conosco, né, no mundo material, mas eles viviam de uma forma, comportavam-se conforme os valores do Espírito, os valores próprios do Espírito, essas pessoas tinham essa condição até, a própria Providência Divina forneceu para eles, esta condição até de prever qual seria a data da sua morte ou do seu desencarne. Mas isso é como eu digo, é uma consequência do estágio evolutivo em que essas pessoas se encontram. E esse estágio evolutivo, naturalmente que subtende-se o equilíbrio, né? A ponderação, a serenidade ante aquele fato. Porque você já pensou... O vulgo tomar conhecimento disso. Ah, velho, Maria, criar uma confusão. Que balbúrdia não seria na vida dele e dos seus familiares, não é? Então, só para um espírito já de conhecimento, com certeza. Que consequentemente de muito equilíbrio, de muita. Né? Há uma frase interessante, sabe, a respeito dessas pessoas, é que eles conseguiram fazer. Uma das frases que está colocada nos evangelhos, que é viver com os homens como devem viver os homens. Veja que coisa extraordinária, ou seja, viver com os homens materializados como nós somos, ou seja, viver no mundo material, né? Mas com uma ação espiritual, que foi a forma como eles viveram. Viver com os homens como devem viver os homens. Kardec dizia isso com outras palavras. Ele dizia, vivei como os homens da sua época, né? Nós não podemos estar vivemos hoje como um homem da caverna, né? A gente hoje já tem tanta coisa a nosso favor, como o desenvolvimento tanto no campo científico como no intelectual, né? os recursos materiais que a vida oferece de comunicação, de, né, o livro, que eu acho que é uma coisa maravilhosa colocada aí ao nosso dispor, e uma coisa também que está começando, que é a internet, não é ainda mal utilizada, mas eu tenho a impressão que logo, além dos meios de comunicação, demais, da mídia, que infelizmente tem sido tão mal usada, né? Telefone, outro recurso também que aproxima as pessoas. Então, nós não podemos nos abstrair disso daí como ferramentas de crescimento nosso, para o nosso crescimento. Deixa eu fazer só um pequeno adendo à informação que eu estava colocando anteriormente, sabe? Porque muitas das pessoas, inclusive, me indagaram algumas vezes, que as pessoas confundem quando a gente fala do espiritual, viveu de uma forma espiritualizada. E passo a entender que a espiritualizada ou espiritual seria o indivíduo viver uma vida zen, que não é esse aspecto, longe, sabe? O eremita, aquele que se internou no mosteiro para poder fazer sua política. Não é nada disso. Quando a gente fala de viver com os homens como deve ver os homens, é viver conforme os valores do Espírito. E quais são os valores do Espírito? É um valor que qualquer um de nós podemos obter, que é justamente a caridade, a bondade, a solidariedade, e por aí vai. A paciência. E por aí vai. Todas essas questões são o valor do Espírito. Então, essa turma que adquiriu essa condição de prever até o momento da sua morte, eles viveram nesta condição, sem se afastar dos homens, mas nessa linha de ação, semelhante ao próprio Chico Xavier, né? Pois é, nós temos aqui já algumas perguntas, Milton. A gente poderia, ao responder essas perguntas, esclarecer também mais alguns pontos. Temos uma pergunta de Sandra, aqui de Maceió. Nosso boa tarde, Sandra. Um carinho tê-lo aqui conosco. E a Sandra pergunta: após a morte, a alma. Desculpe. Após a morte, a alma continua com sua individualidade? Como pode uma alma ter individualidade? Essa pergunta feita por Sandra. Por Sandra, né? É. Tá certo. Obrigado, viu, Sandra, pela colaboração, viu? Eu vou virar aqui um pouco esse instrumento para você, para facilitar a sua visualização da pergunta. Tá certo, facilite. Então. Obrigado pela colaboração aí, Helena. Pois bem, então, Milton, como você responde, então... Desculpe, Sandra, aqui é detalhes técnicos o que nós estamos resolvendo aqui. Bom, Sandra, obrigado pela pergunta, pela colaboração, né? Aí você pergunta se após a morte a alma continua a sua individualidade. É óbvio que continua a sua individualidade. Porque se ela não continuasse com a sua individualidade, ela se perdia no todo. Perder-se no todo é aquela visão que, de certa forma, nós achamos que não seja uma visão correta, que é a visão do panteísmo. O panteísmo diz o seguinte: é que nós somos partículas de um grande todo, de Deus. Deus existe lá e nós somos pequenos pedaços de Deus espalhados aqui na Terra. Então, quando nós morremos ou falecemos, essa partícula que somos nós, ela volta para o todo, que é Deus. Esta é a visão panteísta. Ou seja, ele perderia a sua individualidade porque passou a fazer parte do todo. Só que na nossa ideia, na nossa concepção, não é essa forma de entender. Por quê? Porque se nós voltarmos para o todo, nós seríamos o todo, mas o todo é Deus, e nós não somos Deus, nós somos filhos de Deus. Então, por isso é que o Espírito, tanto encarnado como desencarnado, ou seja, tanto vivo no mundo físico como morto no outro lado da vida, ele continua mantendo a sua individualidade. Ele é a mesma pessoa com os seus defeitos, como também com as suas virtudes. Não muda nada, é a mesma pessoa. O que acontece é que quando ele chega do outro lado da vida, algumas questões que foram, de certa forma, bloqueadas ou foram amainadas pela própria pressão do corpo físico, ele recupera, porque do outro lado da vida ele não tem mais o corpo físico para servir de limitador. Então ele recupera uma série de coisas que são próprias dele. Mas o espírito, com certeza, continua mantendo a sua individualidade, tanto lá como aqui. E do ponto de vista, digamos assim, de evolução, se nós nos perdêssemos nesse todo, como a gente evoluiria, né? Evoluiria. O nosso esforço, então, seria em vão, porque a gente voltaria para esse todo de qualquer forma, numa situação ou noutra, né? Procurando viver de uma forma equilibrada, cristã, sadia, ou vivendo de uma forma desordenada, de qualquer forma a gente retornaria para um todo, perdendo a identidade, e consequentemente o nosso esforço no bem proceder seria inútil, né? Bem, temos uma outra pergunta aqui. Pode ficar à vontade aí, do nosso de Elisângela, a nossa ouvinte Elisângela, e ela fala o seguinte: morrer dói, porque muitos dizem que há esta sensação de dor na separação? Elisângela quem faz a pergunta. Boa tarde, Elisângela, pernambucana do Recife. Ok, Elisângela, essa pergunta é interessante. Morrer dói. Olha, antes de nós chegarmos à questão do que o morrer dói ou não, é preciso que nós entendamos que quem sente é o espírito. Quem sente é o espírito, não é o corpo físico. Não é o corpo físico, mas quem sente é o espírito. Se nós levarmos em consideração essa questão que nós estamos colocando agora, a morte não dói. A morte não dói. Porque a morte é apenas a separação do espírito, que somos nós, do corpo físico. A questão de algumas pessoas dizer que dói ou tem a sensação, como você falou, é o seguinte: é porque tem pessoas que estão muito apegadas à questão material, são pessoas profundamente materialistas, então está apegada muito ao corpo físico. Como ela está apegada muito ao corpo físico, logicamente o corpo vai sentir aquela ausência, aquela ruptura que vai acontecer quando houver o desligamento do próprio espírito. É essa a questão. Vamos, por exemplo, só para reforçar mais o que nós estamos dizendo, por exemplo, quando nós colocamos a mão em cima da chama de uma vela e nós queimamos a mão, tá certo? A reação em si, quem sente mesmo, não é o corpo físico, mas quem sente é o espírito. O corpo é apenas um instrumento de trabalho do espírito. Então, dessa forma, se o espírito for muito materializado, ou seja, mentalmente voltado para as coisas do material, ele vai sentir a questão da morte, da separação da morte. Mas se o espírito for um espírito bem desenvolvido, que já avançou bastante no seu processo evolutivo, a sua morte será uma morte profundamente tranquila, porque vai haver o desligamento natural dos laços que prendem o espírito ao corpo físico, e dessa forma não terá problemas nenhum. Como dizem, a doce morte, né? A pergunta da Elisângela nos permite uma reflexão também sobre esse aspecto da morte. A morte, quando ela acontece ainda na juventude, o seu desligamento, Elisângela, o desligamento do espírito, do corpo, ele é mais difícil, ele se processa de uma forma mais difícil, enquanto que com o passar dos anos, e inclusive com uma morte mais lenta, né, esse desligamento se dá de uma forma mais natural, menos abrupta e menos dolorida. É isso que se observa muito. os que desencarnam de uma forma rápida, às vezes a gente vê alguém sofrendo, doente, não é? Vem ali prostrado com tantas dores, tanta coisa, e a gente pede a Deus que abrevie, né? Não, como se a gente pudesse dar conselhos a Deus. Ele é quem sabe o momento correto, não é? O momento ideal para o desencarne. E a gente, não, seria tão bom que Deus levasse o fulano, às vezes um pai, a mãe, um irmão, que está sofrendo muito, mas isso é uma avaliação equivocada, porque esse momento ele é muito importante para o espírito. E muitas vezes o corpo não está nem registrando tanto a dor, não é? Muitas vezes, o espírito não está registrando tanto aquela dor, aquele sofrimento que o corpo aparenta ou mostra registrar. Então, é importante isso, que a morte, ela sendo mais natural e mais lenta, ela permite um desfazimento desses laços que unem o espírito à matéria. Esse cordão fluídico, ele vai se diluindo, né, durante esse processo, e o sofrimento é menor. Há quem diga também que os sentimentos dos familiares em relação ao que está doente, ele aprisiona muito o espírito, impedindo dele se desprender, dele desencarnar mesmo, né? E fala-se, inclusive, que muitas vezes o espírito, os familiares retêm tanto pelo apego que fica difícil esse processo de desencarne. E os espíritos que assistem esse momento, eles utilizam um recurso que é uma melhora, né, que dizem até que é uma melhora que anuncia a aproximação da morte, né? Então, às vezes isso acontece normalmente à noite, a família já exausta ali, não quer largar, e com essa melhora os familiares, não, vamos, relaxa um pouco. Alguns até vão para casa para descansar, e com essa situação, digamos assim, acontece em seguida a morte, né, de uma forma mais tranquila, mais suave, tanto para quem está partindo como para aqueles familiares que ficaram, que permaneceram. Nós temos outras questões aqui também. Temos uma pergunta, aliás, as perguntas são muitas, viu? Tem uma pergunta interessante aqui de Fábio de Aracaju. Ter conhecimento sobre a morte diminui seu temor pela mesma? Então, como justifica Chico Xavier? É interessante essa pergunta, né? Não, realmente, né? Temos conhecimento sobre o processo da morte, o processo de desencarne, ele nos dá uma segurança maior sobre o entendimento do nosso próprio processo. E nós sabemos muito bem que, quando nós sabemos das coisas, nós temos condições melhores de administrá-la. Isso é óbvio, né? Inclui também a questão da morte. A questão do Chico é um caso interessante. Até no livro Nosso Lar, né, e no consequente filme Nosso Lar, há uma passagem em que Chico Xavier, ele vem num avião, né? E de repente avião. Nosso lar, né? Não. Ele conta isso no Pinga Fogo. Ah, né? Tá, tem razão, tem razão. É no programa Pinga Fogo. É. E ele narra que vinha no avião, né? E avião de repente dá uns sacolejos, né? E aí o Chico, como qualquer ser humano, né? Aí se apavora, né? E aí entra em ação o seu mentor espiritual, Emmanuel, e consegue acalmá-lo sem antes fazer uma gozação com o Chico, né? Essa passagem é bem interessante. Mas acontece que nós podemos também avaliar essa questão pelo seguinte ângulo. Mas qual foi a gozação de Emmanuel com o Chico? Eu não me recordo. Não me recordo. Foi o seguinte, o Emmanuel, o Chico, naquela aflição, todo mundo orando no avião, aquele desespero, e o Chico também terminou. Lembrando um detalhe importante, o Chico era bem jovem aí nesse episódio, né? Ainda não tinha, digamos assim, a maturidade que ele alcançou mais adiante. Mas o fato é que o Chico também entrou no clima de desespero, né? E ele conta com uma boa dose de humor. Ah, vai, me Deus, socorre-me Deus. E Emmanuel aparece para ele e diz: mas Chico, por que esse desespero? Ele disse: você não está vendo que a gente, todo mundo aqui vai morrer? E ele disse: o que é que eu posso fazer? Por que você me chama? O que é que eu posso fazer? Agora, se você vai morrer, por que você não morre com dignidade? Morra com dignidade. Mas retornando aqui à questão, né? Há um detalhe interessante a observar, é que todos nós, seres humanos, nós temos uma coisa que foi dada pelo nosso Pai para que nós pudéssemos preservar a nossa vida enquanto encarnados. E ela chama-se instinto de conservação. Ele é muito importante, porque se porventura nós não tivéssemos o instinto de conservação, aquele medinho que dá na hora H, nós malbarataríamos a nossa existência, nós não valorizaríamos tanto. É por isso que quando estamos em perigo ou alguma coisa, nós fazemos tudo para escapar. É o instinto de conservação. O Chico, naturalmente o Chico também, como qualquer ser humano, porque também era uma pessoa humana que vivia aqui conosco, né? Nada mais fez do que colocar em ação o seu instinto de conservação. E naquela hora realmente apareceu o medo de morrer, como apareceu para todos os que estavam no avião. E aí não teve dúvida, ele apelou. Mas a presença do Emmanuel terminou realmente serenando o ânimo do Chico, né? E ele se acalmou. Mas há que considerar, né, Leandro, que quem tem um conhecimento melhor de causa, seja em qualquer assunto, incluindo a morte, tem uma condição melhor de enfrentar ou de administrar situação. Né? E isso que a gente comentava ainda há pouco, Milton, não só o conhecimento, mas a vivência dessa realidade, não é? Você, digamos assim, desenvolver os seus valores, os seus sentimentos em função dessa realidade. Porque só o conhecimento em si, ele não vai ajudar muito nessas nuances do espírito. Só o conhecimento não é o suficiente. Porque veja, né? Sabe, Leandro, o conhecimento é apenas um passo, é o primeiro passo. Porque o que vem depois é consequência do conhecimento. Primeiro nós absorvemos a informação, porque depois que observar a informação, aí nós vamos para a questão do sentimento. Aí é quando a gente alia uma coisa com a outra. Né? Mas primeiro quando vem. A gente tem que interioriza o conhecimento. Pronto, mas primeiro tem que ter conhecimento, porque se não tiver o conhecimento, o sentimento não funciona. Não é? Pois é, então nós respondemos a pergunta de Fábio, de Aracaju. Fábio. Obrigado, Fábio, pela sua participação. Temos uma questão também, uma pergunta de Caetano, do Paraguai, um amigo nosso paraguaio. Muito obrigado e um carinho especial aí para vocês, paraguaios, nossos vizinhos. E o Caetano pergunta: pelo fato de compreender o fenômeno morte, ao invés de ser algo confortador, pode ser algo aterrorizante? Olha, em função da abordagem que eu fiz anteriormente, não tem por que ser aterrorizante, porque quando se compreende todo o processo, desde o seu princípio até o seu final, nós conseguimos compreender todas as nuances. Compreendendo todas as nuances, eu não vejo como ser aterrorizante. Teria que ser justamente calmante e não aterrorizante. Aterrorizante é quando nós não tomamos conhecimento. Porque quando nós não tomamos conhecimento, ou tomamos conhecimento pela metade, e aí podemos criar uma série de questões que não tem nada a ver com o fato em si. Aí entra questões de superstições, enfim, uma série de coisas que não faz sentido. Mas quando a gente se assenhora do processo, ele deixa de ser aterrorizante. Não saber é muito pior. É uma outra coisa que eu acho importante, Milton, é o conhecimento que nós tenhamos acerca de Deus, da justiça divina, né, da compreensão de Deus como sendo um pai de amor. Então, isso daí nos dá, com certeza, uma serenidade em relação ao amanhã, né? E Deus não vai querer para nós uma coisa ruim, estúpida, insensata, não é? Então, o que causa isso é exatamente a nossa falta de compreensão também dessa realidade. Né? Essa fé, mas uma fé fundamentada na razão, nos dá uma tranquilidade. E uma outra coisa, Milton, também, é uma vida pautada no bem, uma vida reta, digna, também nos dá uma serenidade. Ah, sem dúvida, né? Em relação sem dúvida a esse entendimento, não é? Sem dúvida. A essa aceitação. Sem dúvida. O que a gente também observa, sabe, Leone, é que falta-nos informação. A nossa vida toda, as informações que nos chegaram, foram informações que levaram a um entendimento equivocado da questão. É. Aí vocês viram, sabe? Aí eu me reporto mais uma vez ao Herculano Pires, ao grande Herculano Pires, em que ele faz uma outra observação interessante. Ele nos diz, olha, o homem nasce e ensinam-lhe a educação para a vida, não obstante a morte ao certo negado, omitido sempre que possível, pintado nas cores do vazio misterioso. Tudo se resume num viver em sobressaltos que as próprias religiões alimentam. Trocando em miúdos com o que está colocando a Colônia dos Espíritos, ele diz que nós, a nossa educação formal, a nossa educação para a vida, não leva em consideração uma educação para a morte, que é um processo natural. Está faltando justamente essa questão, porque nascer e morrer faz parte da nossa vivência, mas infelizmente só ensinaram a gente a nascer. Não nos uma boa educação para a vida começaria com uma boa educação para a morte. Além do mais, tem um tópico que ele coloca aqui, quando ele fala da morte, que é omitido sempre que possível e é o certo negado. E realmente é. Se nós formos olhar direitinho, nós sabemos que a morte existe, mas nós nos comportamos como se ela não existisse. Ela é o certo negado. E aí vem a questão, pintado nas cores do vazio misterioso que as próprias religiões alimentam. Olha, Leone, uma certa vez eu fui assistir um enterro de um amigo, e à noite o velório foi no próprio cemitério. E eu fiquei curioso com aquilo, sabe? Porque no espaço que nós estávamos, da capela, as pessoas olhavam para o fundo do cemitério e via lá um túmulo com algumas velas acesas. Alguém imaginou que lá tinha um vulto, tinha alguma coisa. Bateu um pavor tremendo nas pessoas que estavam ali. O medo da morte. Fomos ensinados a ter medo da morte. Tanto temos medo da morte, Leone, que se você olhar direitinho, qual é o símbolo da morte? É um crânio com duas tíbias cruzadas. Tíbia é a canela da gente, né? É. Duas tíbias cruzadas com um crânio fechado em cima. Este é o símbolo da morte. E isto foi feito, de certa forma, creio eu, propositadamente, para que nós tivéssemos medo mesmo. Basta ver o que eu chamo de arquitetura da morte. Chegue nesses cemitérios, esses mais antigos. O que você vai ver lá são verdadeiros monumentos, aqueles mausoléus, né? Aquelas catacumbas, né? As covas rasas, são de causar pavor. Hoje em dia, época contemporânea, já existe uma mudança de mentalidade. Então já estão começando a mudar, que ao invés de chamar simplesmente cemitério, onde se enterra pessoas, estão começando a chamar de Campo Santo. Campo Santo. E nesses espaços de hoje, que é Campo Santo, veja como é feita a reverência no Dia dos Finados. É bem diferente. Ao invés daquele monte de choro de lamúrias, aí bota uma orquestra para tocar, alguém com uma música suave, com um violão, ou um coral. Ou seja, pouco a pouco, esta visão fantasmagórica e terrível da morte, ela tá se perdendo ao longo do tempo e assumindo uma nova feição. E aí, desta forma, o medo da morte, eu creio que vai começar a desaparecer. Há que considerar também que nos próprios evangelhos tem uma frase de Jesus que diz que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, pois todos vivem para Ele. Ou seja, os que estão aqui, desse lado do mundo, como os que estão do outro lado da vida, todos estão vivos, ninguém morreu. Muito bem. Então, respondemos ao... Ao Caetano, né? Ao Caetano. Ao nosso amigo paraguaio, né? Nosso amigo paraguaio. E temos uma outra pergunta agora de Keller, de São Paulo. Keller. É, o nosso abraço, Keller. Obrigado pela sua participação. Mesmo compreendendo a morte, porque muitos espíritas não aceitam, choram chamando seus entes amados para perto? Essa questão é interessante, né? Porque muitos espíritas não aceitam chamando os seus parentes para próximo. Olha, os espíritas também, eles são seres humanos como qualquer outro. E acontece que não é pelo fato do indivíduo dizer ser espírita ou frequentar uma instituição espírita que ele pode ser um espírito na sua essência. Eu digo isso pelo seguinte, porque eu entendo que ser espírita, na acepção da palavra, é um ser profundamente consciente da doutrina espírita, porque a doutrina espírita ela é profundamente consciencial. Eu tiro pelo meu exemplo. Eu já tenho um certo tempo de doutrina espírita, mas eu passei muitos anos que quando eu ia preencher algum documento e alguém perguntava qual era a sua religião, eu respondia católico, porque eu ainda não me assumia espírito, muito embora eu admirasse, eu gostasse e eu estudasse a doutrina espírita. Mas eu ainda intimamente ainda tinha alguma coisa, fruto da educação formal que eu recebi ao longo dos anos, que ainda resistia à ideia de assumir-me espírita. Hoje não. Hoje eu me assumo espírita. Se alguém perguntar alguma coisa, eu sou espírita. Ou seja, espírita é uma questão de consciência. Então ninguém pode, vamos dizer assim, por exemplo, nessas aulas que nós temos por aqui, nesses cursos por aí, ninguém pode acusar a mim ou ao Leandro, olha, foi graças a vocês que eu me tornei espírita, porque não é. O processo não é. Porque o espírito é diferente dos demais religiões. Porque o nosso mexe com a consciência do indivíduo. Quando a consciência estiver formada mesmo, o indivíduo pode se assumir espírita. Enquanto não, vai continuar agindo como estes amigos da qual a Keller fala, né? De que muitos vão aos cemitérios velar os seus entes queridos, né? Mas ainda não está internalizado em si a ideia espírita. Então lá ele age como qualquer pessoa, qualquer ser humano normal. Milton, interessante, você tocou em um aspecto que a gente já conversou sobre isso aqui antes, sobre esse momento. Comigo aconteceu também isso que eu me refiro é de não me assumir como espírita de imediato, né? Isso demorou um tempo. Por quê? Porque você se tornar espírita, você não é assinar uma ficha de adesão. É uma questão de conscientização e de interiorização. Não tem rito de iniciação, não tem batizado, não tem nada. E outra coisa, não é só o conhecimento intelectual da doutrina. Você pode conhecer os livros todos, de trás para frente, de frente para trás. Isso não quer dizer que você seja espírita. Não é ser espírita, é você interiorizar, você vivenciar. Claro que a gente não consegue vivenciar tudo, mas pelo menos uma parte e sobretudo o esforço para conseguir realizar isso. Aliás, tem uma frase de Kardec que diz, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e o esforço em domar suas más inclinações. É verdade, então, não é isso. Então, ser espírita não é frequentar o centro espírita apenas, não é ler os livros espíritas apenas, mas é um conjunto de fatores que resultam numa vivência íntima, não é uma vivência exterior, uma vivência íntima da doutrina. Pois é, Keller, uma alegria, Keller, você está com a gente. E esses a quem você se referiu aqui que temem, nós não estamos criticando, não, Keller. Estamos dizendo apenas que talvez, que mais adiante eles vão ter uma consciência maior acerca da vida. Porque, como nós comentávamos, para a gente compreender a morte, é preciso a gente compreender a vida antes. Sem compreender a vida, a gente não pode compreender o fenômeno da morte. Um abraço para você. Temos uma pergunta também de Cosme, aqui de Maceió. Boa tarde, viu, Cosme? Um abraço, amigo. Ele diz, como chega um indivíduo ao plano espiritual que foi eutanizado? Uma boa pergunta dele. Eutanizado, que passou pela eutanásia, né? Essa pergunta é muito interessante, né? Olha, Cosme, nós achamos que esse que a forma como esse indivíduo vai chegar do outro lado da vida vai depender também do seu nível de compreensão da vida, do seu nível de espiritualização. Quando eu digo isso, eu quero dizer o seguinte: se ele for uma pessoa que tenha alguns ressentimentos, tenha um tipo de comportamento durante a sua vida normal, durante o seu processo natural de vida, muito apegado ainda às questões de cunho material, essas coisas todas, ele pode, quando chegar do outro lado da vida, que foi eutanasiado, passou pela eutanásia, com muita raiva das pessoas que fizeram isso com ele. E aí, como ele vai chegar com muita raiva, de certa forma, ele poderá até querer tomar alguma ação com relação a isso. E a partir daí, como nós sabemos que as ligações entre planos físicos, vibratórios diferentes, entre vivos e mortos, ou entre encarnados ou desencarnados, são feitas via pensamento, esse indivíduo poderá, a partir daí, sutilmente, utilizando mente a mente, começar a perturbar, a colocar pensamentos negativos nas pessoas que propiciaram aquela condição para ele. E aí, inicia-se um processo que nós, espíritas, chamamos de obsessão. Vai depender o grau da obsessão, mais simples ou mais complexo. Mas aí começa uma certa, que eu diria, perseguição mental às pessoas que entenderam que deveria agir com ele daquela forma. Este é um processo. Mas se for um indivíduo que teve toda uma vida mais conforme, como eu diria, os valores do espírito, os valores espirituais, uma pessoa fraterna, uma pessoa que tem um outro nível de entendimento, quando ele acordar do outro lado da vida, ele não terá sentimento de vingança. Por quê? Porque o seu coração é mais puro. O coração dele, o sentimento dele, está muito mais voltado para os valores do Espírito. E aí, simplesmente, ele poderá fazer uma prece ou até entender todo aquele processo que aconteceu com ele e programar-se para continuar a sua jornada, só que agora de forma diferente. Quando nós falamos isso, meu amigo, essa observação, isto se aplica a qualquer tipo de ação que tenha sido cometida com alguém que propiciou a condição para que ele mudasse de padrão vibratório, ele saísse aqui desse mundo físico e fosse para o mundo espiritual. E aí inclui-se, né, Leone, aí é uma outra coisa complicada, inclui-se também as questões como o próprio aborto, né, que vai depender muito da forma como esse indivíduo vai acordar do outro lado da vida e o seu nível evolutivo. Milton, muito bem, Milton. Agora sou eu que quero fazer duas perguntas a você, viu, Milton? Aí é um desafio, né? Milton, a primeira é a seguinte: quem nos espera do outro lado, na outra dimensão? Quando nós estamos aqui do nosso lado físico, né? Quando estamos vindo para esse lado físico, no momento do nosso nascimento, nosso próprio nascimento, quem nos espera? São os nossos pais, os nossos entes queridos, nossos familiares, as pessoas que gostam de nós, os amigos de meus pais, né? Todas as pessoas que gostam da família como todo, elas vão estar aqui aguardando a minha chegada, do meu nascimento, com muita alegria. Com muita alegria. Da mesma forma, isto acontece do outro lado da vida. Nós desencarnamos ou morremos, que é uma linguagem normal. Morremos ou desencarnamos. Quem vai estar aguardando do outro lado da vida? Todas aquelas pessoas que têm afinidade conosco. Todos os nossos entes queridos, né? Os nossos pais, no meu caso específico, meu pai já desencarnou, meu pai e minha mãe. Então, no momento do meu desencarne, eu tenho certeza que os meus dois belos velhinhos vão estar lá, sorridentes, me aguardando para me dar aquele abraço saudoso. Como também as minhas avós, os meus avós, os meus tios, todas aquelas pessoas que foram muito importantes na contribuição do meu desenvolvimento enquanto ser humano. Com certeza eu vou encontrar essa acolhida do outro lado lá. Além dessa turma, que é um círculo mais restrito, né? Mais restrito, que é o círculo familiar e amigo, na forma como nós estamos colocando, também nos encontrarão lá aquelas pessoas que têm mais afinidades com o nosso jeito de ser, com o nosso jeito de pensar, com o nosso jeito de agir. São pessoas que gostam da forma de nós nos comportarmos e com certeza estarão do outro lado para dar fazer a recepção para todos nós. Mas, Milton, eu tenho uma notícia que também não é muito boa. Ah, é? Outros poderão nos aguardar também. Sim. A depender da nossa conduta. Ah, com certeza. Caso que você está fazendo referência, seria para aqueles seres que tenham a vida meritória, né? Mas aqueles que vivem comprometidos com a lei, com a, né, com a desordem, que contrariam a lei divina, aí já a situação já muda um pouco, não é? Ah, sim, sem dúvida, né? Porque nós vivemos sobre a lei de sintonia, vivemos também sobre a lei da causa e efeito, né? Como o próprio Jesus colocava, né? A semeadura é livre, né? Mas a colheita é obrigatória. Pode ser que no momento do nosso desencarne esteja lá pessoas aguardando para poder fazer a colheita daquilo que nós plantamos. Então serão os nossos desafetos, as pessoas que nós tratamos mal, que tivemos dificuldades de relação. Todas essas pessoas, então, os cobradores, tá certo? Os que se afinizam com as nossas atitudes desregradas, né? Com certeza. Está chegando lá um parceiro para ele. Com, né? Certeza, né? Com certeza. É. Ou poderão justamente cobrar no sentido de dívida, né? E aí haver até perseguição mesmo sobre nós, ou poderão ser estes parceiros, um companheiro de jornada, que aí nós vamos nos integrar nessas falanges da qual estão esperando lá, que é profundamente negativa, né? Daí vem, Leone, a grande importância da forma como nós vivemos neste laboratório de vivência chamado Planeta Terra, que é a nossa nave, né? É verdade. Mas, Milton, agora outra pergunta, Milton, que eu acho que é a mais importante de todas. Como se preparar para a morte? Olha, a preparação para a morte, Leones, ela tem que ser feita durante todo o período em que nós estamos aqui. Se preparando é para lógico, a vida. Né? Lógico, se preparando para a vida. Esquecer a morte. Lógico. E se preparar para a vida. A educação para a vida, uma boa educação para a vida, começa com uma boa educação para a morte. Isso. Então, durante toda a nossa vivência, Não precisa a gente estar lembrando de morte, mas nós precisamos nos comportarmos dignamente conforme os valores do Espírito. Fraternidade, solidariedade, tratar as pessoas como deve ser tratada, com amor, utilizar-se da respeito à diferença, que é uma grande dificuldade que nós ainda temos, de respeitar as diferenças, né? Até mesmo porque nós não somos iguais, nós somos únicos, mas nós não somos iguais, porque cada pessoa tem um banco de dados diferente, tem um nível de experiência diferente. Então é nós sabermos trabalhar essas questões. Não precisa pensar na morte, precisamos nos comportarmos conforme os valores do Espírito. Exato. Nós sabemos que o amanhã já passou, né? Não devemos estar ligados ao... Desculpe, o amanhã não, o ontem. O ontem já passou. Não devemos estar ligados ao ontem, porque isso pode nos aprisionar e impedir que a gente avance nas nossas conquistas, nos fazendo sofrer, inclusive, né? Então, só se reportar ao ontem quando for para tirar alguma lição. O amanhã ainda virá, e será o quê? Uma consequência do hoje, das nossas ações hoje. Então, nós iremos colher na morte, durante a morte, esse processo e após, iremos colher o que nós estivermos fazendo agora, nesse momento, o que nós estivermos plantando, né? Que nós somos hoje reféns do nosso ontem, do que nós fizemos hoje. E estamos hoje construindo o nosso amanhã. Então, não devemos nos preocupar com a morte, devemos viver o hoje bem, construindo, edificando, né? Crescendo nos nossos valores, e o amanhã, inclusive a morte também, será uma consequência de tudo isso, né? Claro, Leandro, o que nós não podemos esquecer é de nós vivenciarmos os valores do Espírito na forma como nós falamos, né? Solidariedade, fraternidade, amizade, tudo isso. Isso são os valores do Espírito. Isso me recorda uma passagem que está no Evangelho, que eu acho fantástico. Jesus, em certo momento, é procurado por um rapaz, um jovem, né? E esse jovem pede a Jesus para acompanhar o Cristo na sua jornada. E o Cristo sabe que o rapaz já tem algo de espiritual nele, sabe? Ele já tem um conhecimento do que seja espiritual. Ele já está pouco material, já tem um conhecimento. Mas Jesus aproveita para fazer um teste com o rapaz e aproveitar também passar uma lição para todos os que os rodeiam, porque ele sempre fez isso. Aí Jesus vai e responde ao rapaz: deixai aos... ele sabe também que o pai do rapaz tinha acabado de morrer. Aí Jesus diz ao rapaz: deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, tu porém vem e segue-me. Choque para o rapaz. O rapaz chocou-se com essa frase: deixai aos mortos cuidar e enterrar os seus mortos, mas tu vem e segue. Ora, o que é que Jesus quer dizer com isso? Nós tivemos a curiosidade de pesquisar um pouco sobre isso, e nós pensamos uma informação, uma interpretação colocadas por Vinícius, que é um grande escritor, né? Vinícius, né? Ele diz o seguinte: para o mundo, mortos são os que despiram a carne. Aí ele diz: para Jesus, mortos são os que vivem nela, na carne, imerso alheios à espiritualidade. É um dado para nós levarmos em consideração, porque mortos são todos aqueles que vivem o dia a dia comum sem levar em consideração os valores do Espírito, continuam mortos para a grande vida. Esse é que são os mortos na carne. E acontece que os vivos são justamente aqueles que acordaram para a questão de cunho espiritual. Mais uma vez, relembrando Teilhard de Chardin, né? O grande jesuíta francês, teólogo extraordinário, quando ele dizia que nós não somos seres materiais, seres espirituais vivendo uma experiência material. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Só uma que eu acho interessante, rapidinho, que nós já estamos avançando aqui no horário. Milton, uhum, qual a diferença entre morrer e desencarnar? Eu procurarei ser bem rápido. Morrer é uma questão biológica, é a cessação da ação do corpo físico. Os órgãos simplesmente eles deixaram de funcionar. Coração, mente, cérebro, tudo deixou de funcionar. Cessação mesmo. A razão não vem ao caso. Variar. Mas cessou a ação do corpo físico, aí nós temos morte. Cessou morte biológica, mental, né? morte biológica e morte cerebral, né? Ou seja, aquele quanto de energia que nós falamos logo no princípio, né? Aquela quantidade de energia dissipou-se, voltou para a natureza. E o indivíduo ficou sem o chamado fluido vital. Esta é a morte da visão biológica e cerebral. Agora, desencarne. O desencarne vem logo em seguida. Porque, como a própria palavra diz, desencarnar. Poderá vir ou não? Né? O que significa desencarnar? É nós sairmos do corpo de carne. Mas nós quem? Nós espírito. Ou seja, é a saída do espírito do corpo físico, abandonando aquele que foi o seu grande companheiro de trabalho. Então, esta saída é que é o desencarne. E que esse processo de saída poderá ser mais prolongado ou mais rápido, a depender do nível de aproximação que o indivíduo tenha com as questões de cunho material. Quanto mais apegado às coisas de cunho material, mais demorado é o processo de sair do espírito. Porque o espírito não vai entender a beleza do plano espiritual, vai querer ficar anexado ao corpo físico. Isto pode, em alguns casos, até passar alguns dias. O indivíduo morreu. O indivíduo morreu, mas continua ligado a seu corpo físico. E nestas condições, pode chegar até ao extremo de ele sentir as sensações mesmo da putrefação, ou início de putrefação, do seu próprio corpo físico. O processo realmente é complicado. E nem tomar consciência de que desencarnou. Não é? Por isso é que é importante, sabe, a espiritualização do ser, porque ele fica desapegado da matéria, sabe? Pelo outro extremo, né? O outro extremo é quando tem um caso, como por exemplo, no caso específico, Chico Xavier, ou um grande iluminar, que Teresa de Calcutá também é outro grande exemplo de uma pessoa que é espiritualizada, né? Uma pessoa que tem um outro nível de entendimento. E aí, quando falece, naturalmente, os laços vão sendo desfeitos. Na realidade, talvez até antes da morte biológica, os laços já começam a se serem desfeitos. Ou seja, a pessoa já começa já há algum tempinho já a viver no plano espiritual. O Chico mesmo vivia com um pé lá e outro cá, não é? Isso mesmo. Mas eu trago um dado aqui para vocês e para os nossos ouvintes. O Chico, em certa ocasião, falou que cerca de 3/4, ou seja, 75%, morrem, mas não desencarnam. Muito forte isso, ou seja, 75% de nós estamos tão ligados à matéria, né? Às coisas, aos prazeres, a ligações mesmo aos bens, aos bens materiais, às pessoas, né? Que às vezes a gente não ama, a gente se apega, se aposta, é diferente de amar. E depois não consegue, né? não se desprende dessa realidade e fica... Continua ligado, continua sofrendo. Olha, a tarde foi maravilhosa, foi muito rica. Eu espero que o ouvinte também tenha gostado. E nossos agradecimentos aos que contribuíram, né, com as suas perguntas, com os que nos prestigiaram a rádio com a audiência e as nossas palavras finais aqui para o Milton. Tá bom, eu quero agradecer a todos, né, pela participação, e eu queria encerrar também essa nossa participação com uma mensagem também de Vinícius no livro chamado Nas Pegadas do Mestre. Aí diz Vinícius: é a morte que faz o homem pensar na vida. Deus não encartou a morte no programa da criação, visando destruir essa mesma criação, fruto do seu amor. Seu propósito é fazer que a vida evolva de estágio em estágio, tornando-se cada vez mais intensa, mais estável, até culminar na eternidade, triunfando da morte definitivamente. Boa tarde para todos e muito obrigado. Obrigado, Milton, e que tenhamos sempre o amor, a paz e a boa vontade em nossos corações. Você acabou de escutar, na Rádio Brasil Espírita, Conversa Fraterna.